Vamos então começar esta nossa primeira aula. Né? Boa noite a todos que estão ao vivo, né? Boa noite aos que vão assistir depois. Né? E é um prazer estar aqui com vocês para começarmos então este novo curso pelo SEDET, cujo objetivo é estudar o ensaio. Né? Antes de mais nada, antes de nós começarmos propriamente o curso, né, é importante lembrar que este curso ele é uma continuação, né, ou melhor, é uma especialização do curso anterior, o curso de prática de leitura e formação do estudo. Né? E por esse motivo, então, como ele é uma especialização desse outro curso que nós fizemos no semestre passado, eu combinei com o pessoal do SEDET que esta semana ainda eles vão disponibilizar para vocês as três primeiras aulas do curso anterior. Né? Por quê? Porque essas três primeiras aulas, elas tratam exatamente da técnica de leitura. Né? Elas falam exatamente sobre como ler. Né? E nós chegamos, inclusive, a fazer um exercício de leitura utilizando um conto breve do Ítalo Calvino. E não há outra forma, né? Quer dizer, a didática dos meus cursos, ela é construída sobre a leitura, né? Sobre um tipo específico de leitura. Né? Só assim, só lendo, da maneira como eu explico nessas três primeiras aulas, é que vocês poderão, de fato, assimilar o estilo dos autores. Né? Isto para aqueles que estão fazendo o curso não apenas para obter cultura geral, digamos, né? Mas porque desejam escrever ensaios. Né? Escrever ensaios. Só um momentinho, por favor. Houve um problema técnico aqui. Eu vou ter que resolver isso agora. Me desculpem, só um instante. Primeira aula é sempre assim, sempre acontece um probleminha. Então, desculpem, mas agora está tudo certo. É que há uma câmera adicional, né, que nós mantemos funcionando por questões de segurança, porque às vezes a conexão com o site que faz a distribuição da imagem, cai, e nós havíamos esquecido de ligar essa câmera. Né? Mas agora está ligada, está funcionando. Bem, então, retomando, para aqueles que realmente desejam assimilar os estilos, né, há necessidade, então, de assistir a essas três aulas, né, acompanhar um exercício de leitura que eu faço com o conto do Ítalo Calvino. Enfim, a partir daí, então, acompanhar as aulas deste curso e ler os ensaístas, ler os ensaios que eu selecionei, aplicando o que essas três aulas dizem. Né? Então, aqueles que quiserem ter um aproveitamento 100% do curso, eu recomendo que vocês assistam às aulas, façam o exercício de leitura, né? E isso vai facilitar a leitura dos ensaístas que nós vamos ler neste curso. Muito bem. Bom, o objetivo deste curso não é, fazer uma história do ensaio, né? Não é remontar as origens do ensaio, não é absolutamente. Nosso objetivo é outro, né? É estudar o ensaio como uma forma de expressão, né? Como uma forma de expressão escrita, e permitir que as pessoas, de fato, se sintam preparadas, empolgadas, animadas a escrever. Né? E, evidentemente, conhecer esses autores modernos que escreveram ensaios dos mais diferentes tipos. Né? Mas se nós tivéssemos, né, que remontar as origens do ensaio, nós então teríamos de falar, por exemplo, de Plutarco e Sêneca, né, que são inclusive conhecidos como os patriarcas dos ensaístas. Né? Mas não é esse o nosso objetivo, né, mas fica aqui a sugestão para aqueles que desejarem se aprofundar numa história do ensaio, por exemplo, devem começar lendo Sêneca e Plutarco. Né? Vejam, o que nós buscamos nesta primeira aula, que é uma aula introdutória, né, não são regras sobre como escrever um ensaio. Né? Aliás, em momento algum do curso, nós daremos regras para vocês, ou daremos um roteirinho, uma receitinha pronta, né, sobre como escrever um ensaio. Não é este o meu método de trabalho. Aqueles que já fizeram outros cursos comigo sabem disso. Né? E eu não faço esse tipo de coisa, né, esse tipo de trabalho, porque inclusive isso seria enganar vocês, né? Seria prometer a vocês que ao final deste curso, né, vocês sairão escrevendo ensaios maravilhosos, né, sem um grande volume de leitura, né, de exercícios, de escrita e reescrita constante, permanente, né? Quer dizer, isso seria agir como um charlatão, seria enganar vocês, e eu não faço essas coisas. Né? O objetivo do curso é abrir as portas do mundo do ensaio, né, mostrar a vocês as diferentes possibilidades que o ensaio oferece enquanto gênero literário, mostrar, né, como esses autores geniais construíram seus textos, ensinar a vocês como perceber, né, as nuances dos estilos desses autores, enfim, a partir então dessa técnica de leitura, fazer com que vocês assimilem esses estilos e possam gradativamente ir colocando em prática no trabalho de vocês. Né? Então, nesta aula introdutória, nós vamos falar mais sobre algumas as características principais do ensaio. Né? O ensaio é um gênero muito peculiar, né, porque ele engloba, né, ele mescla soluções de vários setores do conhecimento. Né? A crônica, o jornalismo, né, a memorialística, a oratória, a filosofia, o jornalismo, quer dizer, tudo isso de alguma forma está presente no ensaio. Né? Quer dizer, é um gênero que surge mesclado a outros gêneros, né? E que no decorrer do seu desenvolvimento, ao menos do que se refere ao ensaio moderno, né, que nós conhecemos, o ensaio a partir de Montaigne, né, ele vai constantemente assimilando outros gêneros, né? Ele vai constantemente se refazendo, se remodelando, digamos, né? Por isso se diz que o ensaio é um gênero híbrido, né? Ele é composto de elementos diferentes. Não é um gênero que nós poderíamos chamar de puro, digamos, né? Vejam, os outros gêneros literários, eles também podem mesclar gêneros diferentes, por exemplo, há romances onde vocês encontram trechos de diários, trechos de cartas, né? Trechos autobiográficos, memorialística, né? Encontram literatura de viagens, né? O próprio romance do Robert Musil, né? O Homem Sem Qualidades, ele tem lá um capítulo que é uma reflexão sobre o ensaio, né? Um capítulo de um romance que não só faz uma reflexão sobre o ensaio, como é ele próprio um ensaio, né? Mas vejam, isso são exceções, né, no gênero romance. Aquilo que são exceções no gênero romance tornam-se a regra dentro do gênero ensaístico, né? Há nele esse diálogo permanente com outros gêneros. E nós veremos isso no decorrer do curso. Aliás, a seleção de autores, a seleção de ensaios que eu fiz, busca exatamente mostrar isso, né? Mostrar a diversidade de estilos, a diversidade de tipos de ensaios que podem ser feitos. Essa característica do ensaio, né, de estar aberto a diferentes gêneros, quer dizer, isso evidentemente provoca dificuldades para os estudiosos, né, para aqueles que pretendem estudar o gênero ensaio, né, para os teóricos da literatura, para os teóricos, exatamente nas definições, né, que tentam sintetizar o que é o ensaio, né. Por se tratar de um gênero ambíguo, as melhores definições, quer dizer, ou elas surgem carregadas de sentido metafórico, como aquela definição que eu publiquei esta semana no meu blog, uma definição do Afonso Reis, que é um intelectual mexicano que viveu longo tempo na Espanha, em que ele diz que o ensaio é o centauro do gênero. Ele tenta então mostrar essa mescla de gêneros que formam o ensaio por meio de uma metáfora, né? Ou então nascem as definições que os intelectuais constroem, nascem mais de uma negação, né, do que propriamente de uma afirmação. É o caso, por exemplo, do Ortega y Gasset, quando ele diz que o ensaio é a ciência, mas sem a prova explícita, né? Quer dizer, na verdade, é uma definição que ela é mais negativa do que afirmativa, né? Mas por quê? Porque o ensaio é este gênero, digamos que algo fluido, difícil de ser captado, difícil de ser sintetizado numa breve definição, né? Então percebam que essa ambiguidade do ensaio, ela cria o que nós poderíamos chamar de uma instabilidade analítica, né? Mas isso é importante apenas como ilustração para nós, né? Porque aqui o objetivo do curso não é criar especialistas na teoria do ensaio, né? Porque nós vamos nos dedicar, nossa preocupação é muito mais de ordem prática, né? Mas ficam então estas observações para aqueles que queiram se aprofundar nesses estudos. Agora, é importante salientar que dizer que o ensaio é esta coisa fluida, esta coisa ambígua, né? Isso pode dar margem a interpretações erradas, né? Quando nós dizemos que o ensaio é fluido, é ambíguo, né? Nós não estamos dizendo que ele é um gênero vago, um gênero obscuro, né? Longe disso, absolutamente. Quando digo que ele é ambíguo, estou dizendo que ele admite interpretações diversas e soluções estilísticas diversas. Então, exatamente por isso, como eu afirmei há pouco, nós vamos ver no decorrer do curso como o ensaio se casa perfeitamente a autobiografia, a crítica literária, a oratória, a literatura de viagens, ao jornalismo. E quem já leu Montaigne, alguma coisinha, quem já leu pelo menos um ensaio do Montaigne, sabe que os seus escritos nascem basicamente da sondagem que ele faz do seu próprio eu. Mas nem sempre o ensaio moderno se baseia nesse diálogo do autor com a sua própria consciência. Eu diria que, de uma forma ou de outra, todo ensaísta está próximo de Montaigne. Todo ensaísta tem um resíduo, né, da criação de Montaigne, né? É o que nós poderíamos chamar de uma atitude montaigniana, né? Se o tema é possível, se a expressão é possível. Esse desejo, né, de examinar os problemas da realidade ou da própria consciência, né, mas passando-os sempre, necessariamente, pelo filtro, por um filtro pessoal, né? isso é muito Montaigne, né? Isso é muito Montaigne. E é exatamente essa postura diante do texto, né? Esse comportamento em relação ao eu, à realidade, né? É exatamente isso que caracteriza Montaigne e que caracteriza o nascimento do ensaio, né? Então, aquilo que é a essência de Montaigne, né, ainda que eu particularmente considere que nem sempre ele é sincero, né, os alunos que fizeram o curso anterior comigo, nós tivemos uma aula, uma das últimas aulas, foi dedicada a Montaigne, e nós vimos um pouco sobre essa questão da sinceridade em Montaigne, né? Então, ainda que eu não acredite muito que ele é tão sincero quanto ele diz que é, né? De qualquer forma, esse uso do eu como um filtro pessoal é a característica essencial dele. E é a característica que desencadeia o ensaísmo moderno. Bem, é exatamente essa característica também que afasta o ensaio do texto acadêmico. Quer dizer, essa formalidade acadêmica, né? Quer dizer, quem faz mestrado ou ainda não chegou nesse nível, tem que produzir uma monografia para um curso superior, entende o que eu estou dizendo? Essa formalidade exigida nos trabalhos acadêmicos é uma formalidade que inexiste completamente no ensaio. Agora, vejam, é importante dizer o seguinte, este tom informal do ensaio, que nasce desse uso constante de um filtro pessoal, o eu como um filtro pessoal para as ideias, para a realidade, esse tom informal não significa superficialidade, não significa que o ensaio é necessariamente um texto superficial, ao contrário, o poder sugestivo que o ensaio tem, ele pode dar mais profundidade, sugerir novas abordagens sobre um determinado assunto, e ter, portanto, mais profundidade, mais riqueza do que uma dissertação de mestrado, por exemplo, que sempre tem um objetivo muito específico. Apenas a título de exemplo, aqueles que leem em espanhol, infelizmente, as traduções do Ortega y Gasset são pouquíssimas aqui no Brasil, Não sei se esse ensaio está traduzido em Portugal, mas enfim. Aqueles que puderem, leiam um ensaio do Ortega y Gasset chamado La Caça. É um ensaio em que ele vai analisar a caça. A caça, caçar animais no meio do bosque, no meio da floresta. Percebam, é um estudo antropológico. Quem não leu certamente vai gostar muito, quem já leu entende o que estou dizendo. É um estudo antropológico que não tem, como o próprio Ortega dizia, a prova implícita, mas que guarda abordagens surpreendentes. São abordagens iluminadoras. E, ou seja, pode não ter a prova, pode não ter a prova implícita, mas tem ciência, tem o estudo atento das questões, dos fatos. Essas abordagens surpreendentes que alguns ensaios apresentam, elas nascem exatamente do fato do ensaio quase sempre extrapolar o seu objeto de estudo. E como ele faz isso? Ele faz isso por meio do inusitado das ideias. Ele faz isso graças ao brilhantismo da exposição, ele faz isso graças a associações inesperadas, interpretações que surpreendem, enfim. Raciocínios e conclusões que quase sempre vão contra o senso comum. Isso é muito importante. O ensaio quase sempre é escrito contra a corrente, contra a corrente do seu tempo, contra a corrente do senso comum. O ensaísta, portanto, ele é, acima de tudo, um problematizador. Eu acho que este é o tema que define bem o ensaísta. O mundo, para o ensaísta, é visto como algo problemático. Não no sentido de complicado, ou no sentido só de questionável, não. Mas no sentido de que o mundo deve ser discutido. A realidade deve ser analisada. A realidade deve ser discutida. E é assim que o ensaísta vê a cultura do seu tempo. Vê a cultura do seu tempo, vê o seu próprio eu, a sua própria consciência, como elementos que devem ser necessária e constantemente interrogados. O Ortega tem uma colocação belíssima sobre isso. Ele diz que escolhido um fato, vou ler para vocês. Ele diz que escolhido um fato, um homem, um livro, um quadro, uma paisagem, um erro, uma dor, o ensaio busca levar, né, esse homem, esse livro, essa dor, pelo caminho mais curto, à plenitude do seu significado. O ensaio busca colocar as matérias de toda a ordem que a vida, em sua perene ressaca, lança a nossos pés, como restos desarranjados de um naufrágio, numa postura tal que o sol produza nelas inumeráveis reverberações. É uma citação magnífica, né? Em espanhol fica ainda mais bonita, porque o Ortega era um estilista da língua espanhola, né? Escrevia magnificamente bem, figuras belíssimas, tem a construção frasal dele é incrível, né? Então é muito prazeroso. Mas enfim, o ensaio é isto, quer dizer, aquilo que a vida na sua perene ressaca, que lança aos nossos pés, né, como restos desarranjados de um naufrágio. O ensaio faz o quê? O ensaio faz com que o sol produza nessas coisas inumeráveis reverberações. Então, isto é muito importante, quer dizer, esta citação, né, esta maneira de pensar do Ortega mostra todo o amor, né, toda a paixão que ele tem pela realidade. Ortega era um homem que admirava, né, a exuberância da realidade. E este sentimento é o sentimento que se exige de todo grande ensaio. É alguém que de fato abrace o real, né? Sem temor, sem ilusões, né? Sem esse sentimento de amor pela realidade, né? Um tema ao qual eu sempre volto desde o meu primeiro curso, né? Em que eu falo sobre as bases da criação literária, né? Sem esse amor pela realidade é impossível escrever. Ou até é possível, né? Mas, na minha opinião, o texto sai sempre inconvincente, né? Inverossímil, fraco, né? Nós não podemos escrever nas nuvens. Nós temos que, em primeiro lugar, amar o real. Amar a realidade. É claro, sem necessariamente aceitar as coisas passivamente, né? Não se trata disso, né? Se trata de questioná-las, de problematizá-las, né? O Ortega tinha uma outra frase ótima, né? Ele dizia: o ensaio é uma pupila vigilante aberta sobre a vida. Então, precisamos, não podemos perder isso de vista durante o curso, né? Os grandes ensaístas, eles têm essa pupila vigilante aberta sobre a vida. Mas vejam, falar sobre os fatos da vida, não transforma o ensaio num artigo de opinião, né? Um artigo de jornal. São duas coisas completamente diferentes, né? Uma coisa está muito distante da outra, né? ensaio não é tese, não é dissertação de mestrado, não é monografia, não é aquele texto que a gente entrega para o professor na faculdade, mas também não é artigo. Né? Por quê? Porque o ensaio pressupõe um amadurecimento da convicção. Né? Veja, o objetivo do ensaio não é apenas informar, mas forma. Quer dizer, não, escrever um ensaio não é apenas o que se faz muito hoje em dia, né? Não é apenas expressar uma opinião. Quer dizer, hoje todo mundo tem opinião sobre qualquer coisa, né? Ou sobre tudo, né? Todos opinam com muita facilidade sobre tudo. E as redes sociais, então, permitem uma enxurrada de opiniões, né? As mais inteligentes, as mais estapafúrdias, né? Então, não se trata apenas de opinar, né? Mas escrever um ensaio trata-se de se construir uma argumentação convincente, né? E relacionar essa argumentação, essas reflexões, né, à própria experiência individual, né, aquele filtro do eu, aquele filtro da consciência sobre o qual eu dizia há pouco para vocês. Então, o ensaio não só guarda uma disposição de espírito, né, caracterizada pela crítica livre, como também uma disposição de aceitar todas as questões como passíveis, né, de serem analisadas. Quer dizer, nada, nenhum tema, nenhum assunto, nenhum elemento da realidade é desprezível para o ensaio, né? Então, escrever um ensaio é usar de uma maneira maciça, maciça, né? O adjetivo é mesmo esse. É exercer de forma maciça, né, a livre expressão crítica. Então, o valor do ensaio não está nas estatísticas que ele pode mostrar, não, é? Não está na quantidade de dados que ele pode apresentar, né? Coisas que são muito comuns nos artigos de opinião jornalísticos, né? O valor do ensaio está exatamente na intuição, né? O poder das intuições ou das sugestões. Que ele seja capaz de despertar no leitor. O ensaio realmente bem escrito, o ensaio realmente inteligente, ele faz isso. Ele desperta o leitor para novas intuições, para aspectos da realidade que o leitor não havia até então percebido. Então, o propósito do ensaio é abrir um caminho, né? Ou mostrar um caminho, né? Ele não precisa comprovar, né, ou ratificar o que ele está dizendo por meio de cansativas citações de rodapé. Quer dizer, não, um amontoado de citações talvez seja o que há de mais distante do bom ensaio, né? Mas percebam, isso não significa que o ensaio recusa o pensamento científico. Né? Não, é isso, de forma alguma. A grande questão que nós temos que perceber é que, para o autor de uma tese, né, para o autor de um tratado, né, de uma dissertação, a questão estética, ela é secundária. em primeiro lugar, o que está, o que é importante para ele? Em primeiro lugar, o que é importante para ele é, são os dados com que ele está lidando. Isso é fundamental. A questão estética, a questão da linguagem é importante até o ponto em que ele consegue expor o que ele pensa. Né? Mas para o ensaísta não. Para o ensaísta a questão estética não é acidental. Né? Ao contrário. Para o ensaísta o trabalho com a linguagem, a maneira como a linguagem expressa as ideias que ele tem é algo essencial. Então vejam, o cientista, o pesquisador, ele submete a arte ao seu método de pesquisa, mas o ensaísta não. Porque o ensaísta, ele antes de tudo é um escritor, só depois ele é um pesquisador. E portanto, como todo escritor, ele vai em busca do quê? Ele vai em busca da expressão perfeita. O texto e, como todo escritor, então, ele é livre para escolher a forma por meio da qual ele vai expor as suas ideias e também é livre para escolher os temas sobre os quais ele vai falar. Coisa que o cientista, a maioria das vezes, não tem. Se ele vai fazer uma dissertação, vocês sabem muito bem, há um modelo que precisa ser seguido. Né? Fora daquele modelo, o trabalho dele nem mesmo é aceito na academia. Né? Vejam, o ensaísta usa os fatos que o cientista, que o pesquisador tem acesso, né? Mas o ensaísta transcende esses fatos. Né? Acho que esta é a imagem perfeita. Né? Quer dizer, ele transcende para quê? Para se concentrar na problematização, né? Na interpretação. Né? Ele não quer provar alguma coisa, né? Mas ele quer sugerir. Ele quer mostrar um caminho. Vejam, é uma outra questão interessante que eu acho que nós devemos enfocar hoje. É que quando o escritor escreve ficção, ele pode se esconder por trás do texto. Vejo, muitas vezes, quando nós estamos lendo um romance, um conto, né, nós nos perguntamos, mas quem fala aqui nesse trecho? Né? É o escritor? Né? É o narrador? Né? É o personagem A? É o personagem B? Né? Quer dizer, é praticamente impossível você perceber em que momento, né, é o escritor, de fato, que está se expressando. Né? Mas no ensaio não há como escapar. Né? Em diferentes medidas, o eu do ensaísta, ele está sempre presente. Né? O ensaísta, de alguma forma, sempre se desnuda diante do leitor. Sempre. Né? Sempre há uma dilatação do ego. Né? Mas é uma dilatação do ego que não contém narcisismo. Né? Isso é uma outra coisa importante. Né? Quer dizer, não se trata do que nós vemos muito hoje na ficção contemporânea, que é esse amor exagerado ao próprio eu. Né? Não, não se trata disso. Né? Essa presença do eu do ensaísta, ele permite que ele coloque em dúvida as suas próprias certezas. Ele permite que ele dialogue consigo mesmo. Permite, inclusive, que ele trate as suas ideias, trate a si mesmo com ironia. E é claro, isso dá toda uma nova dimensão para o texto ensaístico, uma dimensão que realmente não existe, né, numa tese, numa dissertação. Mas vejam, isto também não quer dizer que o ensaísta seja necessariamente um adepto do relativismo. Não, de forma alguma. O ensaísta, ele expõe certezas. Ele expõe certezas, mas pode rir delas. Coisa que o pesquisador, o cientista, não pode fazer, né? Raramente pode, a não ser que ele escreva um ensaio, né? E que nós não costumamos encontrar em artigos de opinião, né? Inclusive porque rir de si mesmo, né? Quer dizer, usar a ironia é um exemplo de alta inteligência, né? E convenhamos que os artigos de opinião nos jornais, na internet, falta muita inteligência neles, né? Então, por esse motivo, quer dizer, todo assunto, todo tema, num ensaio é sempre estudado sob o ponto de vista do outro. Isso é fatal, quer dizer, a forma como ele percebe os fatos escolhidos e apresentados, ela vai estar ali, né? Ela vai estar ali irremediavelmente presente no texto, né? Bem, essa conclusão nos leva a uma outra que é igualmente importante, né? Se o centro do ensaio é, na verdade, o autor que reflete sobre determinado tema, né? Então, uma questão que não pode ser esquecida é a questão da autenticidade. A autenticidade, aliás, que deveria ser a regra fundamental, a regra essencial, a regra básica, né? De todo intelectual. Coisa que também nós bem sabemos que não acontece muito. E vejam, o grande ensaísta, ele jamais sacrifica, né, a sua autenticidade, seja ao conteúdo, seja à forma do seu ensaio. Então percebam que o ensaio, mais do que em qualquer outro gênero literário, né, no ensaio, né, o estilo realmente é o óbvio. No ensaio, o estilo é o óbvio. Quando você analisa um estilo de um ensaio, você pode ter certeza que ali fala o homem que realmente escreveu aquele texto, né? O mérito do ensaísta, inclusive, cresce na exata medida em que ele se coloca no texto de maneira concreta, né? Em carne e osso, vibrando com o problema, com a questão sobre a qual ele se debruça, né? Então, a decorrência disso é que o ensaio necessariamente deve ser escrito com sinceridade, com naturalidade, né? É evidente que ele vai ser extremamente revisado e reescrito, né? Mas isso não pode apagar, né, do texto esse traço pessoal, esse traço característico da personalidade de Kitsky, né? Então, o que ocorre? Vocês vão perceber que em alguns ensaios, né, o que acaba acontecendo é que o autor, ele não só expõe a sua maneira de analisar determinados dados, quer dizer, analisar o tema sobre o qual ele se debruça. Mas a sinceridade dele é tanta, né, é tamanha, a sua autenticidade é tão presente, tão forte, que ele acaba expondo, inclusive, o seu próprio método de raciocínio, o seu próprio método de pensamento, né? Nós perceberemos isso em alguns ensaios. Vejam, eu creio que essas são questões essenciais para uma aula introdutória sobre o ensaio. Depois, durante as aulas, nós veremos algumas outras questões que possam surgir, mas a partir de exemplos concretos, né? Mas ainda acho que preciso fazer mais pelo menos duas observações, né? Vejam, da mesma forma que o ensaio tem essa ambiguidade sobre a qual eu falei, uma certa elasticidade, né, em relação à sua forma, né, e ao seu estilo, enfim, aos elementos que ele mescla, né, quer dizer, ele também tem essa elasticidade no que se refere à sua extensão, né, ao seu tamanho. Não há limite de tamanho para um ensaio. Ainda que, do meu ponto de vista, a prolixidade, quer dizer, o uso de palavras em demasia, não seja algo que combine com o ensaio, né? E, pelo menos no caso de Montaigne, né, se vocês. Montaigne é muito interessante porque ele tem ensaios curtos, ensaios longuíssimos, né? E quando vocês comparam esses dois ensaios, esses tipos de extensão, né, vocês percebem que os ensaios maiores, na verdade, eles são um conjunto de pequenos ensaios. Então, em termos de extensão, ainda que não haja um limite, né, eu acho preferível que não ocorra exagero. Mas isso é apenas uma sugestão. Nós vamos ver depois nos exemplos concretos que há ensaios de todos os tipos, de todos os tamanhos, né? Com relação especificamente à linguagem, né, uma coisa sobre a qual eu falo muito, né, já se tornou uma espécie de um bordão dos meus escritos, né, é a questão da verborragia, é a questão da repetição, é a questão da ênfase vazia, né, que é a questão de se abusar dos efeitos retóricos, né? E os grandes ensaístas, eles fogem de tudo isso, né? Vocês vão ver que há diferentes estilos, há diferentes maneiras de escrever, mas essa coisa da retórica, do texto pomposo, né, isso é uma coisa que não existe para os grandes ensaios, né? Ontem, inclusive, eu coloquei no meu blog um trecho do Augusto Meyer, né, que é um grande crítico brasileiro, literário brasileiro, e ele está certíssimo, quer dizer, o bom escritor é um jejuador de palavras, né? É uma coisa que muita gente muitos escritores nossos esqueceram e continuam esquecendo. Né? Então, para aqueles que querem escrever ensaios, né, querem se tornar escritores, por favor, vão se acostumando a jejuar. Né? E ao fazer essa escolha, né, severa de palavras, né, de estilo, né, e abandonar o discurso retórico, o que acontece? Acontece que a escolha vocabular, a gramática, o estilo, né, a maneira de construir as frases, os períodos, né, a macro e a microestruturas do ensaio, elas acabam permanecendo a serviço do ensaio. Quer dizer, a linguagem ela se torna aquilo que ela deve ser em qualquer texto, não só no ensaio. Né? E qual é o papel da linguagem? O papel da linguagem não é ser protagonista do texto. O papel da linguagem é ser uma ferramenta. É uma honrosa ferramenta. Né? É a ferramenta sem a qual nós não nos comunicaríamos. Né? Mas é uma ferramenta. Então, nós não podemos elevar a linguagem à categoria de protagonista do texto. Né? Porque, com isso, nós acabamos, muitas vezes, não só destruindo a ideia, né, mas também destruindo a paciência do leitor, que acaba ficando perdido num labirinto de signos do qual ele não consegue sair, não consegue ver essa. Então vejam, é verdade, o ensaísta quer persuadir, né? ele quer mostrar um caminho, ele quer mostrar questões que estão esquecidas, ele quer ir contra a corrente do seu tempo, ele se preocupa com o estilo, a questão estética para ele é algo central, porque ele é um escritor, né? Mas tudo isso sem afetação. Né? Sem afetação. A linguagem, para um ensaísta, nunca é mais importante do que a ideia. A linguagem está a serviço da ideia. Por fim, né, antes de terminar aqui, eu tenho aqui eu vou disponibilizar para vocês amanhã no site do SEDET uma obra que está disponível inclusive na internet de um escritor aí, um Martinez, que é muito, muito boa. É uma análise teórica sobre o ensaio. É claro que os exemplos, em grande parte, que ele utiliza são do mundo hispânico, porque o texto está em espanhol e ele... Eu não sei a nacionalidade dele qual é, mas, enfim, ele é do mundo hispânico. Não sei se ele é latino-americano, se ele é espanhol, se ele é europeu. Mas esse texto está disponível na internet. Eu peguei o texto do site e vai estar, então, disponível para vocês também. E ele tem um diagrama muito interessante, que é muito, muito bem feitinho, muito bem pensado. O texto dele tem uma série de insights interessantes. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês esse... Então, não sei se vocês conseguem enxergar aí, né, o diagrama, né? Mas assim, não se preocupem com essas coisas que estão aqui no meio, né? Que são exemplos de ensaístas que ele cita, né? Mariátegui, Unamuno, não se preocupem com isso, se preocupem com os pontos centrais, né, do diagrama. Então aqui no centro você tem o ensaio. Né? Acima, no ponto A, você tem o texto subjetivo. Abaixo, aqui, no ponto B, você tem o extremo oposto, a objetividade plena. No centro, você tem o ensaio. Para o outro lado, você tem o conteúdo didático. E na outra extremidade, você tem o conteúdo estético. Formando então aqui o ângulo, num ponto você tem o poema, a lírica. E no outro extremo você tem o tratado que ele coloca, mas que na verdade é a tese. A tese acadêmica, o tratado, a dissertação de mestrado. Então, no centro deste diagrama, no centro dele está o quê? Está o ensaio. Então, esse gênero híbrido, como eu disse a vocês, que reúne elementos de todas essas possibilidades de pensamento. Então, isto é uma visualização muito interessante que esse autor construiu. E o texto integral, então, vai estar disponível para vocês a partir de amanhã. Muito bem. Essa é uma visualização bem didática, que eu acho que ajuda a entender o porquê, então, desse hibridismo que o ensaio. Bem, meus caros, este é o gênero que nós vamos estudar no nosso curso. Um gênero que reúne persuasão, um gênero que quer levar inquietude ao leitor. E é um gênero que eu acho que soma, quando bem escrito, ele soma em si mesmo aquelas duas qualidades socráticas, que são imprescindíveis para construir um pensamento que busque realmente a verdade. A maiêutica, esse método de multiplicar as perguntas, de maneira a levar o interlocutor, o seu interlocutor a descobrir a verdade das coisas, e a ironia, que é a capacidade de rir do mundo e de rir de si mesmo, não gargalhar, assim, gargalhar, os chimpanzés também gargalham. Eu me refiro àquele sorriso irônico, ao meio sorriso, que é um sinal efetivo de inteligência humana, de sensibilidade. Aquele meio sorriso que muitas vezes esconde ou revela uma saborosa crítica. Muito bem, esta foi a nossa primeira aula do curso. E como nos outros cursos, nós vamos fazer agora um intervalo aí de uns 10 minutos. E nesse intervalo vocês podem mandar as suas perguntas, as suas dúvidas. Por favor, dúvidas referentes ao curso. Não mandem dúvidas existenciais. Ou dúvidas que pretendam que eu esclareça todas as questões do universo literário, e das dúvidas que vocês possam ter enquanto candidatos a escritor, não é? O momento não é este. Dúvidas pontuais sobre questões referentes ao que foi abordado no transcorrer desta aula. O pessoal do SEDET já deve ter colocado aí o endereço de e-mail, mas eu vou falar aqui, entendeu? Mandem as suas dúvidas para cursos@sedet.com.br. cursos@sedet.com.br. E nós voltamos então dentro de uns 10 minutos, mais ou menos, para responder às perguntas de vocês. Então, até daqui a pouco. Vou responder então aqui as questões que vocês colocam. Tá certo. Pessoal do SEDET dizendo que está tudo ok. Muito bem. Bem, meus caros, o Laércio e o Bruno, eles pedem a referência sobre o ensaio do Ortega y Gasset que eu citei. Bom, muito bem. A edição que eu tenho aqui, que é uma edição antiga, esse ensaio, infelizmente, pelo menos que eu saiba, não está traduzido, ao menos aqui no Brasil, é uma edição da Revista de Ocidente de 1960. E o livro é este, La Caça e los Toros. La Caça e los Toros. Então, esse livro tem 3 ensaios. La Caça, los Toros e Sobre el Vuelo de las Aves Anilladas. E o La Caça, Sobre La Caça, é o ensaio mais importante, não é? Aqui, então, o índice então é uma edição da Revista de Ocidente de 1960. Certamente devem existir edições mais modernas. Devem existir edições mais modernas e hoje, bom, na internet você consegue tudo. É um texto belíssimo, cujo ponto inicial, que é o ponto 1, é assim: Sobre la caça, el problema de la diversión. Este aqui é o começo do ensaio. Ok? Eu espero que vocês encontrem e leiam, porque vale a pena. É um belíssimo texto. O Laércio, ele me faz uma pergunta sobre as possibilidades de utilização do ensaio na academia, na escrita acadêmica e científica. Bem, meu caro, ainda que a academia não seja muito aberta, a esse tipo de coisa, pelo menos não digo que os acadêmicos de diferentes áreas, não só da área de humanas, não digo que eles não gostem de ler, não é isso, mas principalmente aqui no Brasil, me parece que não há uma preocupação muito grande, a não ser em casos muito específicos, de aprimoramento, de se preocupar com o aprimoramento do estilo. E o que é uma pena, porque, sob o meu ponto de vista, as possibilidades de utilização do ensaio, da escrita acadêmica e científica, elas são imensas. São imensas. Um acadêmico, mesmo quando ele escreve apenas para os seus pares, ele deveria estar profundamente preocupado com a melhor forma de transmitir as suas ideias. E a melhor forma de, para transmitir as suas ideias é escrever bem. E ainda que numa tese ou numa dissertação acadêmica ele se veja obrigado a seguir determinados parâmetros, né, a seguir determinadas formalidades que colocam ou obrigam que o texto dele esteja extremamente distante do gênero do ensaio, né, há uma infinidade de outras publicações, de revistas, né, de jornais, que circulam, inclusive, entre os acadêmicos. Né, não são revistas, não são jornais, cujo acesso é fácil para a população normal, ainda que uma população de nível intelectual um pouco maior. Né? Mas mesmo aí, nesse universo talvez restrito, ele, por que não escrever bem? Né? Por que não usar as potencialidades, né, que o gênero ensaístico oferece? Não há problema nenhum. Não há por que você ter uma escrita dura, uma escrita engessada, né? Não há por que você não poder dialogar com outros gêneros, né? Talvez você não tenha uma liberdade extrema, né? Mas você perceberá, à medida que nós lermos os ensaios que foram selecionados para esse curso, que é perfeitamente possível, né, numa revista acadêmica, você escrever um ensaio que não despreza o diálogo com outros gêneros, né, um ensaio que não despreza a ironia, né, a inteligência da argumentação, enfim, eu acho que, aliás, acho que o mundo acadêmico brasileiro precisa de uma injeção de ensaísmo de boa qualidade. Né? Acho que é uma necessidade. Então, assim, por que não escrever bem? Por que não escrever com estilo? Por que não escrever com um sabor diferente? Enfim, não vejo problema nenhum. Ao contrário, acho que é um campo aberto. Né? Nós temos pouquíssimos ensaístas. Né? Há um ensaio do Alexandre Eulálio, né? Do Alexandre Eulálio, em que ele mostra a ensaística brasileira, em que ele fala sobre a ensaística brasileira. E vocês verão que, bom, além do fato de nós termos um monte de gente boa que escreveu o ensaio, está completamente esquecido hoje em dia. Né? Mas você veja, por exemplo, um catedrático da sociologia, como o Gilberto Freire, né? Ele tem ensaios maravilhosos, né? Ensaios belíssimos, escrevia muitíssimo bem, Gilberto. Né? Enfim, tudo isso para dizer que as possibilidades são inúmeras. Né? Depois, o Correia de Melo, o Correia Melo, pergunta em que medida é necessário dominar os demais gêneros literários para escrever bem ensaios. Né? Veja, meu caro, eu acho o seguinte, eu acho que é muito difícil você ser perfeito em tudo. Né? Há casos, por exemplo, um Jorge Luis Borges, que nós vamos estudar um ensaio dele, né? Ele tem ensaios breves, ele tem poesia, ele tem ficção, tudo de extrema qualidade. Mas outros, por exemplo, não, escreveram ótimos ensaios, mas só escreveram ensaios. O Isaiah Berlin, por exemplo, do qual nós vamos ver um ensaio, passou a vida escrevendo ensaios, escrevendo artigos, que depois, inclusive, os seus editores foram reunindo e foram transformando em livros. Quer dizer, todo o trabalho dele estava disperso, estava publicado num monte de lugares diferentes, e depois teve um editor, que tinha sido aluno dele, que foi e começou então, enquanto Berlin ainda estava vivo, começou a reunir todas as coisas e começou a criar livros, com esses ensaios. O próprio Ortega y Gasset, por exemplo, o Rebelião das Massas, se não me falha a memória, ele é um conjunto de ensaios que foram publicados separadamente. Foram criados separadamente. E o Ortega, pelo menos que eu tenha conhecimento, posso estar enganado, não sou um especialista no Ortega, mas que eu saiba, o Ortega nunca escreveu ficção. Analisava muito bem ficção. Tem textos ótimos sobre literatura. Um outro ensaísta que nós vamos estudar, que é o Edmund Wilson, por exemplo, tem um romance, dele, mas que assim, é um romance, ou é um, não, é um conjunto de contos, se não me engano. Mas de qualquer forma é um livro que não é um livro assim genial, mas a vida toda dele foi dedicada à ensaística. Agora, uma coisa é inquestionável, meu caro, para escrever bem, não só ensaio, você tem que ser um bom leitor. E um bom leitor precisa ler ficção, precisa ler poesia, precisa ler outros ensaístas. Sem leitura, sem ser um leitor realmente experimentado, ninguém consegue escrever nada. Até para escrever uma receita de bolo, até para escrever uma receita de bolo, é possível ter estilo para escrever uma receita de bolo. No meu blog, há alguns meses, creio que o ano passado, eu fiz isso, fiz um post que é uma pequena brincadeira sobre uma receita de bolo que eu encontrei no caderno de receitas da minha bisavó. E assim, a receita é um primor de estilo. É uma, claro, com seus limites, mas é uma graça de texto muito bem escrita. Você percebe que a pessoa que escreveu aquela receita, certamente uma senhora, ela não só dominava bem a língua portuguesa, mas também tinha personalidade, Você percebe que ali por trás daquela maneira de escrever existe leitura. E agora então, falando sobre isso, eu me recordo, folheando o livro de receitas da minha bisavó, você encontra ali no meio das páginas, por exemplo, pequenos poemas que saíam nos jornais da época que ela recortava e colava ali. Então, enfim, sem leitura, meu caro, é impossível escrever. E é por isso, então, a importância que eu disse a vocês, de vocês assistirem às três primeiras aulas do curso anterior, do curso que eu dei no semestre passado, que vão estar disponíveis certamente a partir de amanhã. A importância de vocês assistirem a essas aulas acompanharem com atenção, entenderem o que é ler de verdade o texto, né? E só assim vocês poderão, de fato, absorver o estilo dos autores, descobrir as potencialidades todas que os grandes textos têm. Né? Então, assim, não se angustie, Correia, não se desespere, né? não queira dominar tudo, né? Não cometa o pecado que os gregos diziam, né? Que é o pecado da híbris, de querer abraçar tudo, né? De ter tudo. Né? Não. Devagar. Passo a passo, a gente vai longe. Né? Então, se concentre em alguns poucos objetivos, se concentre em alguns poucos bons autores, né? Mas efetivamente leia esses autores. Né? E gradativamente, então, você vai perceber como tudo isso lhe dá uma nova visão sobre as coisas, né? Enriquece o seu vocabulário, enriquece a sua maneira de escrever. Né? Piano, piano, se va lontano, né? Diz o verbo provérbio italiano. Né? Pouco em pouco a gente vai longe. Muito bem? Então, esta foi a nossa primeira aula do curso sobre a descoberta do ensaio. Muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã, então, no site, vocês terão, no site do SEDET, aí até o final da tarde, né, terão as três aulas iniciais do curso do semestre anterior, aulas que falam sobre a prática da leitura, como ler. Terão o livro sobre o ensaio, para aqueles que desejarem aí se aprofundar na questão teórica, que não é importante para o nosso curso. Né? E terão também o ensaio que nós vamos analisar na nossa próxima aula, que é um ensaio do Montaigne. Então, que é importante vocês lerem, né, e assistirem à próxima aula já com o ensaio lido. Vamos analisar o ensaio do Montaigne na nossa próxima aula, na próxima quarta-feira. Tá muito bem? Muito obrigado pela presença de vocês e até quarta-feira que vem.